Toca aí, Binho. Mais um sucesso, autoria de MC Dig, Zé da Veia, ao vivo em São Bernardo. Pra tocar em todos os paredões do Brasil. Abraço meu prefeito Naldo, tamo junto. Dá um rolo, vou entrar de cima, Rubinho. Vou entrar cantando, vai. Que menina cínica, ela é uma farsa. Que menina cínica, Vou te contar, vou te contar, vou te contar dessa danada. Vou te contar, vou te contar, vou te contar dessa danada. Em casa ela é quietinha, mas num baile mexe a raba. Ai, pai, para! Com maninha bebe suco, com as amigas catuaba. Ai, pai, para! Em casa ela é santinha, mas num baile mexe a raba. Ai, pai, para! Com maninha bebe suco, com as amigas catuaba. Galera, é o seguinte, dia 15 de setembro a gente vai estar lá em Presidente Tancredo Neves, em nome de Foca Produções. Dia 13 de outubro, Zé da Veia, em Lajeado do Tabocal, meu parceiro Nino, tamo junto, é nóis. De cima, vai. Que menina cínica, ela é uma farsa. Que menina cínica, ela é uma farsa. Vou te contar a farsa dessa danada. Vou te contar, vou te contar, vou te contar dessa danada. Em casa ela é quentinha, mas no baile mexe a raba. Ai, pai, para! Com maninha bebe suco, com as amigas catuaba. Ai, pai, para! Em casa ela é quentinha, mas num baile mexe a raba. Ai, pai, para! Com maninha bebe suco e com as amigas catuaba. Ai, pai, agora, Bill, pode dar rolo e finalizar. Pode fazer o solo. A música sai sem medo, pô, senão fica chata. Fica grande demais. Música de autoria de MC Dig original. Sucesso! Vai bater no paredão. Vou rolar pelo chão, porque é repertório atualizado. Chega a da Vé, original do Brasil.